paixão eu errei, mas não nego. Deixei de ser sincero com meu coração e troquei amor por aventura. Mergulhei em água escura, perdi a visão. Mas pode ser de outro jeito. Com o erro é que a gente aprende. Só quero uma chance sincera. Você me ama, não negue, vai ser diferente. Se eu pudesse voltar atrás, voltar atrás, te mostrar como um apaixonado faz, faria tudo de outro jeito. Arrancava o peito, entregava a ela. Se eu pudesse voltar atrás, voltar atrás, te mostrar como um apaixonado faz, encheria essa casa de rosas, começando na porta, acabando na cama. Se eu pudesse voltar atrás, voltar atrás, te mostrar como um apaixonado faz, cheiria essa casa de rosas, começando na porta, acabando na cama. É assim que se ama. Vamos, calma! Vamos, calma! Paixão eu erguei, mas não nego. Confesso, fui sincero com meu coração e troquei amor por aventura. Mergulhei a água escura, perdi a visão. Mas pode ser de outro jeito. Com erro é que a gente aprende. Já sincera, você ama, não nego. Pode ser diferente. Se eu pudesse voltar atrás, voltar atrás, e mostrar como apaixonado faz, faria tudo do teu jeito. Arrancava o peito, entregava a ela. Se eu pudesse voltar atrás, voltar atrás, e mostrar como apaixonado faz, cheiria sua casa de rosas, começando na porta, acabando na cama. Se eu pudesse voltar atrás, voltar atrás, e mostrar como apaixonado faz, faria tudo do teu jeito. Arrancava o peito, entregava a ela. Se eu pudesse voltar atrás, e mostrar como apaixonado faz, encheria sua casa de rosas, começando na porta e acabando na cama. É assim que se ama. Gostou? Faz barulho aí.